Eliseu falou e a mulher escutou. Levantou-se em fé, com seu filho a chorar. Seguiu a palavra, o Senhor a guiar. Restituição vem, o perdão é seu. O Senhor é fiel, Ele ouve o clamor. Em meio ao deserto, renasce o amor. 7 anos passou, a dor não acalou. Voltando à sua terra, seu coração se agitou. Com lágrimas e fé, ao rei ela se apresentou. Geazi a reconheceu, o milagre se confirmou. Clama ao rei, clama ao rei. Restituição vem, perdão é seu, o Senhor é fiel, Ele ouve o clamor. Em meio ao deserto, renasce o amor. E mesmo em meio à dor, Azael não entende o amor, mas Eliseu chorou, pois viu a dor que virá, mas a esperança não se apagará. Teu servo, ó Senhor, não é mais que um cão, mas o teu plano é grande, traz a salvação. Em cada batalha, em cada aflição, tu és o nosso abrigo, nossa proteção. Clama ao rei, clama ao rei. Restituição vem, o perdão é seu. O Senhor é fiel, Ele ouve o clamor. Em meio ao deserto, renasce o amor. Levanta a voz em adoração, o Senhor é a nossa salvação. Clama ao rei, clama ao rei. Restituição vem.